vão arrepiar. Vem no ritmo da dança, vem no meio do salão. Galerada Tabajara, que é pura emoção. Vem no ritmo da dança, vem no meio do salão. Galerada Tabajara, que é pura emoção. Lançamento brabo. Vem pro meio do salão, vem dançar com ele.